312, está autorizada a final do ILS X-Ray, deixa para 2 mil pés, o ajuste 10 no 8, informe estabilizado. Autorizado, final ILS X-Ray, deixa para 2 mil pés, 10 no 8, Tené 6312. Salvador, bom dia, azul 2796, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2796, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 170 graus, 099. Autorizado a linha de decolar, azul 2796. American Church 09, Skulker Dent clear on my arrival down to flight level 050. Steady on my arrival down to 050, American CP 69. Decolar 230, chame controle Salvador, 120.8, bom voo. Bono 208, 2796, bom dia. Controle Salvador, cordial 2796 da Azul, 1100 pés na Conde. Azul 2796, bom dia. Seu contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível 170. Via Conde 170, 2796. 772, autorizado da presente, direto Raíra. Direto Raíra 2772. espera pronto, Gama 095, pistona 0, bom dia. Tenente Gama 095, bom dia, condições de ingresso e decolagem sem parada, pistona 0, é a voz da Avianca, 10 milhas na cabeceira. Afirmativa, linha decola, Gama 0. Tenente autorizado, alinhagem decolar sem parada, pistona 0, vento 170 graus, 109. Linha decola sem parada, pistona 0, Gama 0, 95. Salvador, Chanel 6312, bom dia, INC, 3, pistão 0. Chanel 6312, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com o campo, sem chuva sobre o campo, apenas uma camada na final da 1 0, pista molhada ainda, o ajuste no 0 no 8. Informa o Boeing da Gol iniciando rolagem, pista 1 0, aguarde pista livre. Continua a aproximação, 1 0 no 8, Chanel 6312. Estou direto do Coral. Controle Salvador, campeão, 130. Tente 130, aguarde. Senhor, ainda 1200, mas vai piorar. 208, bom, 1095, obrigado. Tem 100 e eu acredito que vai piorar bem mais, a gente deve ficar com 700 por aí. 796, com condições de manter 1100 pés de razão até o nível 1190? Acredito que sim, senhor, 1100 até o 110, é isso? Afirmo. 1100 até o 110, o 2796. Pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 08-9. Confirmando pista molhada. O tráfego 37 milhas, posição de 12 horas, sentido oposto, batendo 1-0-0. Mantendo o nível de voo 100, eco 110. Ciente, o 2796. Chama 6312, no solo 37, a liberar via taxa e Foxtrot, chama solo Salvador, no 21, no decimal 9. Zona direita, chama solo 219, Zona 6312. Gente, voo no 095. Direto elétrico, Qual a distância do tráfego informado para o 2796, controle? Confirme. Qual a distância do tráfego que o senhor informou para o 2796? Agora 2 milhas. É, a minha razão ela deve ficar agora em 900 pés, senhor, não mais que isso, e aí piorando. Subvetoração, curve à direita, proa 265. É, pode ser uma proa à esquerda, o controle, que o 2265 entra na informação aqui. Gente, direita, esquerda, proa 190. Esquerda 190, rumba 30. Olha, azul 2772, nível 1, solicita nível 180, confirma. 72, mantém 160 como final, aguarde. Mantém 160. Patrulha voo 9095, reporta proa 255 agora por mais 80 milhas. Tiante voo 9095. Mega 69, requesting lower altitude. Mega 69, 2000 feet, altimeter setting 1018, report established on localizer course. Clear final runway 10. 2000, we are clear, DI like X-ray 10 will report established on the localizer, America 229. I was confirmed, American 229. 229, confirmed. Confirm, we are clear, DI like X-ray 10. Roger, final approach, runway 10, 229. Thank you. Reassuma pro, confirmando rumba 30 40 milhas nordeste verde Salvador, reassuma navegação na proa de coral. Proa de coral, rumba 2772, serviço a dar terminado, 6, meia dúzia milhas, próximo através da posição coral, chame controle Lelso, frequência 120 decimal 1. 201, boa, 2772. Sete da Azul, fazendo um pequeno desvio de 10 graus à direita. Está visual com o bandeirante na posição de 2 horas. Gente, Azul 2796, 2 mil pés de separação agora. 2796. 2796, reporte retornando a Plot Conde. Portará voando Conde 2796. O 9095, confirme quantas milhas mais do retorno de desvio? Pelo menos mais 80 milhas, senhor. Confirma a proa? A proa 260. Can 229 confirm established? We are established, American 229. Call tower 118-195, American 229. 118-95, American 229, good day. Voo 9095, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 228-260, obrigado, senhor, ótimo dia. Report runway inside, QNH 1018, runway wet. This is inside of my 229. 2-2-9, confirm runway in sight. Runway is in sight, America 229. Roger, clear to land runway 10, wind 160°08 runway wet, America 229. Okay, runway's wet, we'll clear to land 10, America 229. Salvador, Mike Bravo Uniforme. Delta Tango, Mike Bravo Uniforme. Desça via, chegada a mão para nível de voo 050. Descendo via 050, Mike Bravo Uniforme. Fábio Conde, 2796 da Azul. Ciente Azul 2796. Tango Mike Bravo Uniforme, voe direto do Duna. Ok. America 229 on the ground at 46, located by a taxiway Foxtrot and contacting ground 121.9. Foxtrot 121.9, American 229, good day. Tango Mike Bravo Uniforme, confirma a velocidade indicada. 200. Salvador, muito bom dia, Chiné 6311, Aquário Quebec, autorizado até 1620. Chiné 6311, essa via chegada BONF para nível de voo 060, confirma a velocidade indicada. É bom, até o 0620, mantendo 2809, Chiné 63, por 1. Chiné condição de redução para 250. Reduzindo 2509, Chiné 63, por 1. Azul 4299, bom dia, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Ali, mantenha no 042, né? Serviço radar encerrado, 9 milhas sudoeste, posição ponte, chame controle Aracaju, frequência 120.30. Controle Aracaju 2030, o azul 2796, bom dia. Negativo, mantenha a cabeceira, aguarde para decolagem, azul 4299. 2 minutos para decolagem. Do 4299, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 079. Autorizado do 4299. O 4299, decolado 251, no chame controle de Salvador, no 20.8, bom voo. 208, obrigado, 4299. Azul 4299, estamos voando, cruzando 1100 pés. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 320. 220, via Sambo 1, azul 4299, 320. Azul 4299, sub mantenha nível de voo 090. 090, 4299. bom dia, tá? 3179.090, pronto. Tá, 3179, bom dia, Lima, mantém pistão 0. Bom dia, Lima, mantém no 0, tá? 3179. Leda. Leda, 4299. Tráfego, posição de 10 horas, afastado 4 milhas, mantendo nível 100, rumo sudoeste, eco 110. Frente azul 4299, efetuando pequeno desvio na proa 195, por aproximadamente mais 15 milhas. Frente azul 4299. Zero, segundo tráfego em subida para o 090, estará após decolagem, submantenha até o nível 080 por 30 milhas do VOR de Salvador. Distrito 80080, da 3179. Afirmo decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 89. Nível de decolagem da 10, da 3179. 6000 com 908. No 79, decolada 56, chame controle Salvador no 20 decimal 8, por favor. 208, bom dia. Controle Salvador, tá 3178, subindo restrito 080. 3178, contato radar na decolagem, confirmando que tá 3179, contato radar na decolagem, suba via. Saída, Sambo 1 para nível de voo 080. Subindo via 080, 3179, Sambo 1. Nivelando 090, azul 4299. Azul 4299. Foi na proa de Posmo. Posmo, azul 4299. Vamos prevista a formação do perfil da subida. Tá 3179. Autorizado para 200, reporte no término do GV. Mike Bravo uniforme, atingindo 3000. O Mike Bravo uniforme, desça para 2000 pés, autorizado final para o procedimento da SXFAY, posto estabilizado. 2000 e VLS, Mike Bravo uniforme. Para prosseguir na descida, o Oceanero 63, 1-1. Chinelo 6319, autorizado 4000 pés, ajuste do altímetro 1098. Testa 4000 pés, ajustado 1018. Chinelo 6319, 1018. Chinelo 6319, solicita a proa 200 para evitar formações. O Chinelo 6319 autorizado desvio, reduza para 2209. Reduzindo 2209, autorizado desvio, do Chinelo 6319. Azul 4299, suba para nível de voo 320. 320, Azul 4299. Mando Azul 4299, sub mantém nível de voo 300. 300, 4299. 179, suba para nível de voo 300. 300, TAM 3179. Chinelo 3111, desça para 3000 pés, ajuste do altímetro 1098. 3000 pés, 1098. O Chinelo 6319. Mike Bravo Uniforme, confirme estabilizado. Negativo, Zé. Completamos o Mike Bravo Uniforme, complete final procedimento, chame todo o Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, boa. Salvador, bom dia, Mike Bravo Uniforme, estabilizado em LS. Tango Mike Bravo Uniforme, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste 1098. Positivo. Pessoal, pouso 1-0, papai Tango Mike Bravo Uniforme. 1-7, ó, ela, é, quando der visual a gente informa. Gente. Chinelo 6319. Chinelo 6319, condição de reduzir para 2-0-0 nós? Tá mantendo já 2-0-0, quer que reduza mais um pouco? 1-7-0 nós. Condição de redução, 1-7-0 nós? Reduzindo 1-7-0 nós. Chinelo 6319. O Chinelo 6319 desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado final procedimento LS6 e pode estabilizar. Gente, reduzindo 1-7-0-9, está descendo para 2000 pés com 098, reportará estabilizado e LS6, voando na proa de Duna, o Chinelo 6319. 7. Papatango Mike Bravo Uniforme, avistado a 1500 pés, autorizado. Curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte na final, o ajuste no 0 no 8. Ativa, papatango na final. Papatango Mike Bravo Uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-7-0 graus, 1-2 nós, pistão no 7 molhado. River pouso, pistão no 7, Mike Bravo Uniforme. 4299, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.11. 6319. Oxenel 6311, complete final procedimento. Chame torre, 118.95. 2.95, Oxenel 6319. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Oxenel 6319, passou sim para baixar de chegada. Sim. 1835, 1258. 125, decimal 1. 125, 1, bom dia, obrigado. Livre pouso na 1018, Oxenel 6319. Comando ajuste no 018. Ajuste no 018, Oxenel 6319. Salvador, bom dia, voo 21 7230 para 160. Desça via chegada Bonf para nível de voo 040. Via Bonf 040, 2171. Serviço ADA terminado, Nordeste, posição coral, 12 milhas, Nordeste, posição coral, chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. Frequência 120, decimal 1. Na 6311 no solo 08, ao liberar que ataque foi eco, chame solo Salvador 121, decimal 9. Eco 219, chame 6311. Azul 4450, esse mantém a nível de voo 050 via chegada Bomé de Uno. 050 via Bomé de Uno, 4450. Azul 4454. Confirme. Azul 4450, só precisamente voar o SAP para dar uma informação aqui. Agora. Azul 4450, autorizado direto, SAP. Direto de SAP, azul 4450. Um confirma indicado. 280, pequeno desvio de 15 graus à direita, 10 milhas. Azul 2171, confirme a ideal, confirmando o voo. 2171, confirma ideal para desvio. 240, 10 milhas. Reduza para 250 mais indicado. Reduzindo. Voo 2171, reporte ao término do desvio. É. Pelo da presente, o 2171? Negativo, mantenha presente proa sob vetoração para sequenciamento. Ok, então está da proa agora 255, ok? Presente, reporte ao término do desvio. É. 450 após ITAP autorizado 2000 pés, ajustou o altímetro no 098, reporte estabilizado, final procedimento ele é fixo. Após o ITAP, TF2000, 2018, autorizado ILS, reporte estabilizado 4450. Deseja alguma pro aí pro gol 2171, controle? O 2171, sob vetoração para sequenciamento, curve à esquerda pro A1, 190. Pode ser a pro A210, ele tá com a maçã à esquerda? Afirmo, pro A210. Graças. Pro 190, então, o voo 2171. 2171, pro A2, pro 190, limite que dê mic 120 de cima. Tem. O 2171, 4000 pés, a gente no 08. 4.000 pés, 1.098, 2.171. O 2.171 informa o tráfego, posição de 12 horas, afastado 3.0 milhas, rumo nordeste, azul 4.450, Embraer 1.90, passando 7.000 para 2.000. Paciente, 2.171. Milhas a noroeste da posição Duna, posição de reassumir a navegação na proa de Duna? Positivo. Assuma na proa de Duna, voo 2171. Proa de Duna, 2171. Prosseguir a descida, 2171. 2171 autorizado 3.000 pés, ajuste o altímetro no 09. 3.000, 2171. Salvador 4450, precisa desvio esquerda para 045. Azul 4450, sentido desvio, reporte ao término. 2171, condição de redução para 200 mais. Positivo. Gente, 200 mais. Azul 4450 nessa proa consegue interceptar o curso do localizador? Afirmo 4450. Forte no curso do localizador 4450. Certo. 2171, reduza 1809. Vai, LV. Informação de tráfego, voo 2171. O tráfego, sua posição agora é de 2 horas, afastado 190 milhas, já interceptando o curso do localizador Embraer 190, passando 4.000 para 2.000 pés. CS 2171. Autorizado 4450. 4450, chame torre, Salvador em 198 decimal 95. 2895-4450, boa. Torre Salvador, bom dia, azul 4450, ILS X-Ray. 4450, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 018, pista molhada, porém tem chuva sobre o campo. Ciente, 4450. Visual 2450. Gente, azul 4450, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1970 graus, no zero mais. Autorizado, pouso no zero, azul 4450. Papa Alfa, Charlie Mike, bom dia, livre acionar, reporte táxi.